Zap 62 999 84 6153. Buscamos, levamos seu carro com maior segurança e realizamos serviços de lavagens aqui no Lava Jato Impressão Estética. Acha que eu tô sofrendo. Atenção, amigos de Monte Alegre região. A Pastelaria do Léo tem aquele delicioso caldo de cana e aquele pastel mais saboroso da cidade e aquela cerveja super gelada. Venha saborear o melhor pastel da cidade com a cerveja super gelada. Na Pastelaria do Léo tem lanches deliciosos na Avenida Bom Jesus. Pastelaria do Léo, o seu ponto de encontro. Acabou o seu problema de não ter conexão. Mas calma, vida, conecta, Amp é solução. Eu sei que o concorrente não te dá suporte, não. Mas calma, vida, conecta, Amp é solução. Em vez de você ficar pensando nele. Conecta Amp, vem conferir. Mais qualidade e suporte é aqui. Conecta Amp, vem conferir. Ultra velocidade é aqui. Conecta Amp. Vem conferir, mais qualidade e suporte é aqui. Conecta Amp, vem conferir, ultra velocidade é aqui. Tenha super vantagem sendo Conecta Up, a única empresa 100% fibra ótica e mais Wi-Fi 5G. E a instalação é gratuita. Contrate já 62 99702 1040. Vencer Conecta Up. Evite água parada. Neste período chuvoso, aumenta e muito a contaminação do mosquito da dengue. Para evitar ser vítima do mosquito, atenção para os cuidados básicos. Faça limpeza no seu quintal ou no seu terreno. Não deixe nada que possa acumular água, pois uma simples tampa de garrafas pode ser morador do mosquito e contribuir com o aumento. A dengue mata e tem feito muitas vítimas no estado e na capital. E tem aumentado bastante o número de pessoas contaminadas com a dengue ou zika. Contribua com a limpeza do seu terreno ou do seu lote. Cobre do seu vizinho o mesmo cuidado. Se todos juntos fazer a sua parte, a nossa cidade não terão pessoas doentes. Uma campanha do presidente Dinês da DECOM. A todos montealegrenses, apoio Rádio de Monte Alegre, a rádio do povo. Dez horas e 48 minutos. Tanto que o mundo que Deus criou é bom demais. Ele fez o sol, criou a lua, a noite, o dia e as estrelas. Você está na Rádio Monte Alegre, 24 horas no ar. Alôzão pra minha amiga Marinalva, a esposa de Pelé no setor Mãe Maria. Meu amigo Jaime, o Alex, a Marinalva. Abraçando também o pessoal ouvindo a gente no setor Palmares. Abraço, Gildásio, a Maria, prima do presidente. Meu amigo Dinês, né? Um grande abraço, pessoal do setor Borges. O Nivardo, aí no bar do Nivardo, também sempre acompanha aqui a programação da sua Rádio de Monte Alegre. Sometimes I call you when I can't sleep alone. Now you keep asking me what that means. Oh no. Aqui você sintoniza na melhor frequência, 87,9. Rádio de Monte Alegre, é você com a gente. Abraçando o nosso amigo Marcos Loteiro, que faz lotação para Campos Belos. Meu amigo Juscenor da lotação também. A minha amiga Geraldina, irmã do ex-prefeito Juvenal, minha amiga, valeu. A Rosa Rodrigues, a Carlita no assentamento. A Ciene, filha de Carlita. O Cleito, primo do presidente Dinês. Abraço também a ouvindo aqui a nossa programação. Meu amigo Demizão, no setor Verdes Montes, o Davino da Horta, também sempre acompanha a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal, no setor Verdes Montes, no setor Mãe Maria, no setor Palmares, setor Borges, tá todo mundo ouvindo aqui a Rádio Monte Alegre. Alôzão pro Jove. O Jove também sempre acompanha a gente. Meu amigo Adelino, irmão de Jove, né? Tá sempre ouvindo aqui a Rádio Monte Alegre. O amigo Zé, o Zé de Domingas. Alô, Zé, um grande abraço. A Eliana do Posto, minha amiga Eliana do Posto, na Jó 118. O nosso amigo Valtemar do Lanche, na saída para Campos Belos, aí em Monte Alegre. Alôzão para nosso amigo aí do Lanche da Bicicleta, né? O amigo Onésio, tá sempre ouvindo aqui a Rádio Monte Alegre. Alô, Onésio. Meu amigo Derico do Espetinho, o Rabson do Espetinho também acompanha aqui a programação. O Orley do Espetinho, o nosso amigo Alex, grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. O Geraldo, irmão do nosso amigo Tomás aqui de Campos Belos. Geraldo tá sempre ouvindo a gente. Valeu, meu amigo Geraldo, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Rádio de Monte Alegre, é você com a gente 24 horas, escutando as melhores músicas da sua programação, abraçando os nossos ouvintes que nos acompanham aqui, você tá com a gente. Deixa eu abraçar aqui minha amiga, as funcionárias da Câmara Municipal de Monte Alegre, minha amiga Edinha, a Carisma, a Jerusa, o Nego do Açúcar também sempre acompanha a gente, um grande abraço. O Daniel no salão, aí no setor Verdes Montes, a Elza, o Elson do Vorro PVC, o Tião do Cachorro Quente também tá acompanhando aqui a programação da Rádio Monte Alegre, abraçando a dona Batista, a Débora no setor Mãe Maria, a Regina de Eduardo, prima do nosso amigo presidente Dinês, tá sempre ligadas e ligados aqui com a gente, obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Carabaixa, né? O Carabaixa do setor Borges, o Glaudão, a esposa Lourência, a dona Maria de Celino, o Nivar do Bar, um grande abraço, o Mariane e a Maria, né? O proprietário aí do depósito do gás, meu amigo Mariano, um grande abraço. Minha amiga Maria, obrigado pelo carinho da audiência. Todo mundo ouvindo o som da Rádio Monte Alegre. Grande abraço, obrigado pelo carinho aí da audiência. Você está ligado na Rádio Monte Alegre de Goiás. Alô, meu amigo Dione, setor Verdes Montes, minha amiga Alzilete, do Ranchão, restaurante, meu amigo Maurílio, primo do presidente Dinês, fornecedor de leite, um grande abraço, cara baixa no setor Borges, minha amiga Rosa da Fazenda Salgado, o Zé de Dona Domingas, né? O Zé de Dona Domingas, aí na Fazenda Pé do Morro, um grande abraço, a professora Midian, no setor Palmares, a dona Arminda, sócia da Adecon, meu amigo seu Evandro, senhor Nilton e Jacir, padrinhos do presidente Dinês, um grande abraço, minha amiga Vânia, filha do senhor Evandro, o Guinaldinho também sempre acompanha a gente, o tesoureiro da Adecon, minha amiga Luísa de Juarez, a Joelina na Rua do Baru, um grande abraço, meu amigo Valdemiro, o Antônio Ciafrouxa também acompanha aqui a Rádio Monte Alegre, o Davino da Horta, alô Davino, um grande abraço, o Dione do setor Verdes Montes, os nossos amigos está sempre ouvindo a gente, abraçando aqui também o Alex Pereira, primo do presidente Inês, um grande abraço meu amigo Alex, o Tonzinho no setor Borges também sempre acompanha, o CM, a Carlitona, o Otacílio, o Glaudão e a Lourência, esses sim são fã aqui da Rádio Monte Alegre, um grande abraço, essa turma boa que acompanha a programação da sua Rádio Monte Alegre. Atenção você amigo que gosta de tomar aquela cerveja super gelada, vem para o bar do Dino, o Dino da Sucan. Temos cervejas geladas, frangos da Monte Alegre, todo mundo ligado na melhor frequência, 87,9, 24 horas no ar e você com a gente. Deixa eu abraçar aqui os meus amigos acompanhando aqui a nossa programação. Abraço o doutor Bruno, dentista, filho do finado Tom do Posto, tá sempre ouvindo a gente, um grande abraço. Minha amiga Maria Helena, setor Paulo Palmares e o seu filho Rodrigo também sempre acompanha a gente. Um grande abraço. Valeu, minha amiga e meu amigo. Valeu pelo carinho da audiência, né? São os amigos do presidente Dinês. Um grande abraço. Olha, abraço também aqui o Gilson, filho do seu Domingos e dona Justina. Alôzão aí, mandando um alô pro presidente Dinês. Valeu então, meus amigos. O Gilson, filho do seu Domingos. A dona Justina também sempre acompanhando a gente, ouvindo aqui a nossa programação. Obrigado pelo carinho da audiência. Na Rádio de Monte Alegre, na Rádio da Associação Comunitária de Desenvolvimento, a DECOM. Grande abraço. Olha, temos o pedido aqui do nosso amigo Zé do Dulce. Oferece música do Bruno Marrone, né, pra funcionária Letícia. E também diz que gosta muito da música do Roberto Carlos. Manda um alôzão pra sua mãe, a dona Sinhá, minha amiga Sinhá. Sempre ouvindo a gente, obrigado pelo carinho da audiência e todas as suas cunhadas, né? Valeu então, meu amigo Zé do Dulce. Mandando para o presidente Inês e família ligados aqui na programação. Diz que tá gostando demais da programação daqui da Rádio de Monte Alegre, da Associação ADECOM. Manda um alôzão também para a madrinha Hilda, a esposa do seu padrinho, o Celino, e também a madrinha Lina Taveira. Alô, minha amiga Lina Taveira, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu atender aqui também a Luísa do Zé Piedade, a Marisa, esposa de Albenir, do setor Palmares, a Franciele, ex de Zé Joaquim. Abraço o senhor Eugino e o senhor Domingos, de pai de Dema, sempre ouvindo a gente. Meu amigo Gilson e a Justina, né? Sempre ligados, acompanhando aqui a rádio. Meu amigo Arão da Prata, alô Arão da Prata, um grande abraço a todo o pessoal da Prata aí, né? O nosso amigo Arão da Prata, amigo do presidente Inês, um grande abraço. A dona Nenzinha também sempre acompanha a gente, obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Elias e também a Miúcha e família, amigos do presidente Inês, da Associação ADECOM, ouvindo aqui a programação da rádio. Manda um alôzão pro pessoal da saída para Brasília aí, né? Saída de Brasília em Monte Alegre, ao Januário, meu amigo Januário borracheiro do setor Palmares, também sempre acompanha a gente na saída para Campos Belos. Minha amiga Sônia do restaurante Churrascaria Recanto, alô Sônia, um grande abraço aí a minha amiga Sônia e todos os clientes, né? Aí do restaurante Churrascaria Recanto, também ouve aqui a rádio Monte Alegre da Associação ADECOM. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Pegação, vou zoar o mulherinho e a chapa vai esquentar. Rádio de Monte Alegre, todo mundo tá ligado na rádio da Associação ADECOM. Um grande abraço, minha amiga Joventina, na antiga casa do Zenon do Baru, setor Mãe Marina, minha amiga Osmarina, setor Vera Cruz, ouvindo a gente, o neto Guilherme, a mãe Sebastiana, o irmão Adão na fazenda de Leidiane. Valeu, minha amiga Osmarina e Joventina. A Osmarina quer ouvir o som do Reinan Raí, vai conferir com a gente no decorrer aqui da programação. Obrigado, minha amiga Osmarina, obrigado pela companhia de todos os dias, sempre ligados com a gente, acompanhando aqui som da Rádio de Monte Alegre, da Associação ADECOM. Valeu, minha amiga. Vou atender aqui também o pedido do meu amigo Dinês, né? O pessoal que tá fazendo os pedidos aí pro amigo Dinês, repassando aqui pra gente. Meu amigo Leônidas, o esposo de Rocha. Alô, Leônidas, no setor Borges, o Reis e o Fernando e os filhos do Fernando, ligados com isso aí no setor Borges. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia, meus amigos. Valeu, tá afim de ouvir o som do Gino e Gino? Vai conferir com a gente também no decorrer da programação. Viu, Leônida? Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Eu moro no paraíso, sou igual a Adão e Eva. Atenção, Angélica e região. Na Era Materiais de Construção você encontra do básico ao acabamento: tijolos, telhas, portas, janelas, tintas, ferragens e outros. A Era Materiais está localizada na Rua A, quadra 3, lote 2, sem número, setor Verdes Montes, próximo ao Centro Educacional Infantil José da Silva Almeida. Telezap 62 996368971 ou 62 3457 1336. A Era Materiais para Construção, a sua melhor solução na hora de construir ou reformar. Pra casar com a Gabriela, poucas coisinhas me faltam. Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata. Oh, oh, oh, oh, oh, Gabriela, quanto Grupo Unicaravela está com uma oportunidade incrível para você fazer sua renda neste final de ano. São vários cursos online com mensalidade e certificados grátis. Sem bolsas para o município de Monte Alegre. Educação é uma das nossas principais bandeiras. Corre, entre em contato e aproveita. Central de inscrições via WhatsApp 81 97 33 257 67 ou @camila_panta ou @unicaravela. São vários cursos administrativos e informática e tecnologia. Apoio Volney, presidente da Decom de Monte Alegre. Uma realização Unicaravela. Rádio Monte Alegre, todo mundo tá na melhor frequência. Minha amiga Angelina Setor Palmares, tá ligadas com a gente, tá sempre ouvindo a gente. Meu amigo Gordo Voyage, né? O Gordo Som, grande abraço, cabra apaixonado é o Gordo. Valeu, meu amigo. Deixa eu abraçar aqui também, acompanhando o som da Rádio Monte Alegre. Obrigado pelo carinho aí da audiência, né? Sempre acompanhando a gente. Essa turma boa de Monte Alegre, Jodeci Teixeira, Setor Verdes Monte, o Zé Padeiro, meu amigo Henrique, meu amigo Domingos da Pedra de Amolá e família, a Floraci no setor Verdes Montes, a Marli professora, a Cláudia esposa de Edmilson no setor Mãe Maria, minha amiga Fiinha, menininha da Paçoca, né? Tá sempre ouvindo a gente, a comadre Maria José, esposa de Arquimídio, minha amiga Daílce família, né? A Camila neta de Zazá no setor Vera Cruz, o Domingos Araújo, a dona Maria e família, o Jura de Quinca Torota, o Wagner mecânico da prefeitura, meu amigo Zé Relâmpago e a Marília no setor Vera Cruz, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência, ouvindo a Rádio Monte Alegre, acompanhando aqui o som da Rádio Monte Alegre, todo mundo tá ligado na melhor frequência. Onze horas e quatro minutos. You get to hear me now. Alô, gente! Olha, pessoal, quer economizar na hora de comprar? Então venha para a Drogaria Pague Menos. O menor preço, melhor atendimento. Uma equipe qualificada e assistência farmacêutica a serviço da população. Na Drogaria Pague Menos tem promoção toda semana. O medicamento que você precisa é com a qualidade que você merece. Cuidamos da sua saúde e da saúde da sua família. Drogaria Pague Menos. Onde você encontra medicamentos cosméticos, variedades em leites, fraldas, secador, chapinha, máquina de cortar cabelo profissional, perfumaria, produtos Natura e o Boticário. Aceitamos cartão de crédito, cartão Mães de Goiás e cartão Alelo do Estudante. Drogaria Pague Menos, em frente à Praça do Múltiplo Uso. Teleentregas, Mega 2, 9 99 37 55 20. Na Drogaria Pague Menos tem promoção toda semana. O medicamento que você precisa é com a qualidade que você merece. Cuidamos da sua saúde e da saúde da sua família. Drogaria Pague Menos. Onde você encontra medicamentos cosméticos, variedades em leites, fraldas, secador, chapinha, máquina de cortar cabelo profissional, perfumaria, produtos Natura e o Boticário. Teleentregas, Mega 2, 9 99 37 55 20. Comercial Servidem, Zap 998 43 6464. Barato todo dia é aqui. Nossa família atendendo a sua família. Temos produtos de mercearia e padaria. Aberto das 6 às 19h30, de segunda a sábado. Nos domingos e feriados, das 6 da manhã até o meio-dia. Grande variedades em cigarros você encontra aqui no Comercial Servidem. Temos todos os dias leite fresco, pão francês quentinho e muito mais. Venham conferir. Barato todo dia aqui no Comercial Serve Bem. Zap 998 43 64 64. E quem pensará? 87,9. A rádio que tem mania de sucesso. Rádio Adeco FM, a rádio de Monte Alegre da Associação. É um prazer estar com você, estar na sua companhia todos os dias, todas as horas, você ligado com a gente 24 horas, abraçando o Jovino e família na Fazenda Modelo. Pessoal da Prata que sempre acompanha a gente, o sogro do presidente, o seu Joaquim. Alô, seu Joaquim, como é que tá aí, meu amigo? Grande abraço. O cunhado presidente Carlinhos, a amiga Edinha, aí os primos do presidente aí na Prata, né? O pessoal da Prata em todos estão ligados aqui na rádio Adeco FM de Monte Alegre. A família Taveira em peso, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Meu amigo Rezinho, o vereador Enes, o vereador Oswaldo da Prata. Alô, Oswaldo, grande abraço, meu amigo. O Valdeci e também o Tim, amigo do presidente Inês, a família da Prata, ligados aqui com a gente. Meu amigo Clóvis, o Arão também tá na sintonia, o Senaíro, compadre do presidente. Minha amiga Wanda, né? A prima do presidente também acompanha a gente. Meu amigo Mazinho, policial de Campos Belos da Fazenda, aí na Fazenda Recanto do Iude, né? Meu amigo Mazinho, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal da polícia, Polícia Militar de Campos Belos e toda a região, acompanhando aqui a programação da Rádio Adecon FM de Monte Alegre. Abraço José e família, o Gregório e o amigo Zé de Fortino, né? O Cristiano também acompanha aqui a rádio, obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu aproveitar aqui também, abraçar os amigos dos Calungas, né? Comunidade Calunga também sempre acompanha a gente, agora através do aplicativo no Play Store, o pessoal todo tá lá conectados com a gente, acompanhando aqui a programação da Rádio Adecon FM de Monte Alegre. Valeu, pessoal da Comunidade Calungas, o agente comunitário de saúde, meu amigo Severino. Alô, Severino, grande companheiro, né? Deixa eu abraçar aqui também o senhor Tico, ex-prefeito e vereador, grande abraço. O Dominguinho do Saco Grande, abraço aí na Fazenda Saco Grande, né? O Dominguinho sempre acompanhando a gente, o Paulinho, família e todos os amigos do Comunidade Calunga, sempre ouvindo aqui a programação da rádio, obrigado pelo carinho da audiência. Alôzão pro pessoal do Tinguizal, Riachão, Areia, São Pedro, né? Todos na Comunidade Calunga. Meu amigo Rosalino, um pretinho, o Regino, a Bia, é a neta de Dona Procópia, né? Tá sempre ouvindo a gente aí, a Bia, obrigado pelo carinho, e a Dona Procópia, grande abraço. Pessoal da Comunidade Calunga, agora tá ligado, tá conectados através do aplicativo, né? O meu amigo Dinês, o presidente Dinês, já providenciou aí o aplicativo para você acompanhar o som da Rádio Adecon FM de Monte Alegre através da internet, né? Retransmitindo ao vivo pela internet, meu amigo, minha amiga. Obrigado pela conexão. Hortalice do Iron, onde você encontra uma grande variedade de hortaliças, verdinhas e fresquinhas, couve, alface, cheiro verde, mamão, mandioca, maxixe, jiló e muito mais. O Iron da Horta faz as entregas mais rápidas da cidade. Visite a Hortalice do Iron ou ligue 629-9944-5227. Eu canto, baby, choro, baby, canto, por causa desta mulher. 7,9, a estação amiga de todas as horas. Eu já tava debaixo do edredom, o meu celular fez vrom, vrom, vrom, meus parceiros me chamando pro rolê. Eu nem tava afim de beber. Quando eu vi, eu já tava arrumado, todo perfumado, já tava no pico. O meu Uber há 5 minutos, porque quem bebe hoje não dirige. Eu já tenho a localização. Hoje a revoada é loucura, é confusão. Ou não que eu vá, mas hoje é aonde. Não que eu vá, mas hoje é aonde. Sequência de bota, sequência de nome. Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome. Sequência de bota, sequência de nome. Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome. Se tem sacanagem, tem policial. Eu já tava debaixo do edredom, o meu celular fez brum, brum, brum, meus parceiros me chamando pro rolê. Eu nem tava afim de beber, quando eu eu vi, eu já tava arrumado, todo perfumado, já tava no pique. O meu Uber há 5 minutos, porque quem bebe hoje não dirige. Eu já tenho a localização. Hoje a revoada é loucura e confusão. Segura! Não que eu vá, mas hoje é aonde. Não que eu vá, mas hoje é aonde. O sequência de bota, o sequência de tome. Você tem sacanagem, tu pode botar no nome. Sequência de bota, bota, bota, bota, tome, tome. Se tem sacanagem, tu pode botar meu nome. Não que eu vá, mas hoje é aonde. Não que eu vá, mas hoje é aonde. Sequência de bota, sequência de tome. Se tem sacanagem, tu pode botar meu nome. Sequência de bota, bota, bota, bota, tome, tome. Se tem sacanagem, tu pode botar meu nome. É mais um sucesso do Barão, essa pisadinha. Ei! É pra tocar no paredão, papai. Puxa o trio, doutor. Avisa que o pai chegou. É pra tocar no paredão. Atenção, atenção, meus amigos. O Luan Fernandes da Silva perdeu a sua identidade no domingo. Próxima praça, ali bem próximo ao Mercadinho RM. Veja quem encontrar ou encontrou. Entrar em contato com Dona Loura através do telefone 62 999 13 7425. Pode aparecer. Pra você só lamento. Agora choro todo santo dia com saudade da família. Eu vou contar tudo na frente do juiz. Que separação eu nunca quis. Eu vou contar, você vai ver que a traidora foi você. Agora já é tarde pra falar de arrependimento. Pra você só lamento. Agora choro todo santo dia com saudade da família. Eu vou contar tudo na frente do juiz. Que separação eu nunca quis. Eu vou contar, você vai ver que a traidora foi você. What is love? Você está ligado na rádio de Monte Alegre de Goiás, da Associação ADECOM. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e audiência. Meu amigo Der da Prata, alô Der, um grande abraço. Ex-prefeito, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, né? Receba um abraço aí do meu amigo Dinês, abraçando aí o Thor da Prata, a família do Dó, o Guinho, o Enes, o Hudson e a esposa do meu amigo Dó, minha amiga Ismênia. Obrigado pelo carinho e audiência, toda a turma aí na Prata, né? O Dó e família, obrigado pelo carinho e audiência. Receba aí um abraço aqui pela Rádio de Monte Alegre, da Associação ADECOM. Um grande abraço a todos os amigos aí da Prata que acompanham a programação da rádio. Valeu então, meus amigos. Atenção, Monte Alegre de Goiás. Se prepare para uma promoção em gás jamais vista. Vontade de ser escarotinho. Alô, Monte Alegre de Goiás, vocês não podem perder. Vem aí a maior promoção em gás de cozinha já realizada na região. A Supergás vai promover uma super promoção especialmente para você. Você não vai ficar de fora, aguarde. Para você de Monte Alegre, para você de toda a região. Se prepara aí. E está chegando uma promoção jamais vista em gás de cozinha. 11 horas e 18 minutos. Tanto que o mundo que Deus criou é bom demais. Ele fez o sol, criou a lua, a noite, o dia e as estrelas especiais. Pra voar no vento, Deus fez o espaço. Pra correr na terra, ele fez os animais. Pra andar nas águas, Deus fez os peixes. Grande e pequeno, essa coisa boa demais. E as matas virgem deixou pra o homem, pra cultivar e aumentar os cereais. Mandou a chuva pra molhar a terra, acabou a seca e voltou tudo ao normal. Mas o ser humano está acabando com tudo que Deus criou, parece que não tem sentimento. Mas só de ver a natureza destruída, vocês vão ficar sabendo que eu também fico doente. Mas o ser humano acabou com tudo que Deus criou, assim de olho piscado. Até mesmo o sol quase não brilha, quando você vê o seu brilho é embaçado. Até mesmo o ar que respiramos sem oxigênio, porque o céu é fumaçado. Até mesmo os pássaros quase não voam. Cadê o papagaio? Você não vê mais as araras. Os animais desapareceu. Pra onde há um, você não vê mais o rastro. Até mesmo os peixes mudaram dos rios. Bebe o mar hoje em água salgada. As mataria acabou tudo. E veio o fogo iniciando as queimadas. Até a chuva parou de chover, quando cai na terra você não vê mais enxurrado. Ô meus amigos, vamos trabalhar bastante. Peço pra vocês que em favor da natureza, que juntando essas forças que nós tem, podemos devolver pra ela essa grande beleza. Atenção você que está construindo ou reformando. Visite a Casa de Materiais JZ Materiais para Construção. Aqui tem de tudo em materiais para a sua construção. Cimentos, saibro, areia, carrinho de mão, materiais elétricos, hidráulicos. Fale com Juraíce ou Zélia através dos fones 62999-517192 ou 62998-3080-30. Estamos localizado próximo ao ginásio de esportes com a rodoviária no setor Palmares. Vai comprar materiais para sua construção ou reforma? Vem pra JZ Materiais. Hora do break. Hora do break. Apoio Cultural na 87,9. Menina, cada instante em minha vida eu sempre penso em ti. E nessa solidão, e nessa solidão, eu não me sinto nada bem. Bem, menina, a minha alma está ferida. Te lembro e choro todo dia. E nessa solidão, e nessa solidão, eu não me sinto nada bem. Bem, bem, menina, pense em mim só um momento e vem. Sem você o tempo é tão cruel. E eu não sei ficar assim, meu bem. Vem, vem, menina. Só penso em teus olhos azuis, que eram meu raio de luz, brilhando em casa. Qualidade e desempenho. Estamos localizado na Rua Potência, Avenida Vera Cruz, quadra 12, lote 1. Ou entre em contato no fone 62996279519. Checkup Moto. Acesse nosso Instagram e conheça os nossos serviços. Rádio Adecon FM, a sua rádio 24 horas no ar, abraçando os amigos do Pé da Serra. Abraço minha amiga Elisângela Pereira, a Elisângela Martins, a Charlene, o Darley, a Vitória, o Cauã, o Douglas, o Aldair, o Liomar, a Maristela, a Dazinha, o Fabrício, a Letícia, a Leidiane, Onesina, o Venâncio, minha amiga Cleusa, a Nicinha, o Gleison, o Dorivan, a minha amiga Nayane, a Cleidiane, a Rafaela, o Heitor, a Maria Eduarda, o Gildeon, Jonas, a Naira, minha amiga Eva, o Leudimar, abraço também a Ilane, a Iraci, o Tião, o Sebastião também ligados com a gente, o Paulo Henrique, o Marcos Vinícius, o Paulo Batista, a Ângela, o José, o Juraci, o Joventino, a Larissa e a Ana Clara, os meus amigos lá do Pé da Serra, curtindo a Rádio Monte Alegre da Associação Adecon, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. É a lista do meu amigo Dinei, tá abraçando os amigos aí do Pé da Serra, né? Agradecendo pelo carinho da audiência, agradecendo aí pela amizade de cada um, meu amigo, minha amiga. Tá na Rádio de Monte Alegre, tá bom demais. Abraçando os meus amigos, alôzão pro Zé Padeiro, setor Verdes Montes, minha amiga Floraceu, Orleio, Dema, nosso amigo Jura Ruim, companheiro, amigo do presidente Inês, o pessoal da Honda Distribuidora também sempre acompanha a gente, meu amigo Tom Coveiro, esposa Gleimar, no setor Mãe Maria, um senhor Roseno, fio genro do senhor Roseno, um grande abraço, o nosso amigo Valdemir, irmão de Josélia, a Joelina, prima do presidente Inês, no setor Mãe Maria, meu amigo Mauro Wilson, coordenador de Congada, um grande abraço no setor Vera Cruz, minha amiga Andréia, filha de Dona Zazá e irmãs, a família inteira acompanhando aqui a nossa programação, meu amigozinho, jogador de bola junto com o presidente Inês, um grande abraço, meu amigo Manuel dos Teclados, alôzão para todos do setor Vera Cruz, né? Sempre ouvindo a gente aí, o nosso amigo José Ram e todos os motoristas da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, o dia todo, todo dia, ouvindo aqui a Rádio Monte Alegre, grande abraço, meus amigos. Chama no piseiro, bota na pressão no paredão. Isso é macio, papai. Sucesso, bora dançar, bebê. Meu amigo, bora. Meu amigo, eu vou te contar. E aí? Ontem ela botou pra gerar. A novinha me pegou. Ela me deu um show de amor. A turnê começou no carro. Chegando em casa, ela me arrastou pro quarto. Respeita a pressão. Novinha, tu lascou meu coração. E aí? Quero de novo, mozão, eu quero ouvir. Ela só tem carinha de bebê. Carinha de bebê. Mas em quatro paredes ela bota pra tremer. Sabe, solta a voz comigo assim, bora. Meu amigo, eu vou te contar. Ontem ela botou pra gerar. A novinha me pegou. Ela me deu um show de amor. A turnê começou no carro. Chegando em casa, ela me arrastou pro quarto. Respeita a pressão. Novinha, tu lascou meu coração. E aí? Olha o piseiro do papai. Dá essa forma, bebê. Tchau. Isso é vazio. A sensação do paredão. O som do paredão. Tchau, tchau, tchau. Mas em quatro paredes ela bota pra tremer. É bom demais saber que vocês estão ligados aqui na Rádio de Monte Alegre, da Associação ADECOM, Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte Alegre. Presidente Ney, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Me passou o recado aqui, tá mandando alô pra dona Brasilina, esposa do senhor Miro na Fazenda Atalaia. Alô você aí da Fazenda Atalaia, minha amiga Brasilina e meu amigo Miro, um grande abraço em nome do presidente Ney, presidente da ADECOM e demais associados, mandando aquele abraço pra vocês aí, meus amigos. Abraço também a Bina, no setor Borges, também sempre ouve a gente, a esposa de Zé de Roque, que é amigo do presidente Inês, um grande abraço Zé de Roque e minha amiga Bina, setor Borges, obrigado pelo carinho da audiência, todo dia, toda hora, ouvindo aqui a rádio, obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Alô, gente! Olha, pessoal, quer economizar na hora de comprar? Então venha para a Drogaria Pague Menos. O menor preço, melhor atendimento. Equipe qualificada e assistência farmacêutica a serviço da população. Na Drogaria Pague Menos tem promoção toda semana. O medicamento que você precisa é com a qualidade que você merece. Cuidamos da sua saúde e da saúde da sua família. Drogaria Pague Menos. Onde você encontra medicamentos cosméticos, variedades em leites, fraldas, secador, chapinha, máquina de cortar cabelo profissional, perfumaria, produtos Natura e o Boticário. Aceitamos cartão de crédito, cartão Mães de Goiás e cartão Alelo do Estudante. Drogaria Pague Menos, em frente à Praça do Múltiplo Uso. Teleentregas, Mega 2, 9-9937-5520. Na Drogaria Pague Menos tem promoção toda semana. O medicamento que você precisa é com a qualidade que você merece. Cuidamos da sua saúde e da saúde da sua família. Drogaria Pague Menos. Onde você encontra medicamentos cosméticos, variedades em leites, fraldas, secador, chapinha, máquina de cortar cabelo profissional, perfumaria, produtos Natura e o Boticário. Teleentregas, Mega 2, 9-9937-5520. 11h34. O que é sucesso está aqui. 87,9. Foi você que fez assim. Atenção você, meu amigo, na hora do seu transporte, fale com nosso amigo Beto Loteiro, serviços de táxi, levando você com segurança, corridas, viagens, lotação, encomendas, realizamos viagens lhe proporcionando mais conforto e qualidade. Fale com a gente pelo WhatsApp 62996568953. Beto Loteiro, a sua lotação mais segura da cidade. Atenção, meus amigos, minhas amigas, atenção para essa dica do nosso presidente Dinês, mandando alô para o nosso amigo Beto Loteiro e aproveitando o espaço para informar o serviço do Beto Loteiro. Colabore com o desenvolvimento de nossa cidade, anunciando aqui na Rádio Comunitária de Monte Alegre, da Associação ADECOM. Prestigie a nossa rádio, fazendo seu anúncio aqui. Atenção você empresário, pequenos e grandes empresários ou pessoas locais, contribua com o anúncio aqui na rádio. A sua parceria faz com que a rádio fique a cada dia mais forte. Façam parte dos quadros de anunciantes aqui da rádio da Associação ADECOM, Associação de Desenvolvimento de Monte Alegre. I want to break free. Vamos que vamos, só dá 87,9 em Monte Alegre de Goiás. Alôzão pros meus amigos do setor Palmares, o Jadir e filho, né? De Zé Menino, tá sempre ouvindo a gente. Meu amigo Jurimar e família, a Gleidinha no Pit Dog, todos aí sempre acompanhando a gente. Os meus amigos borracheiros de Monte Alegre, um grande abraço, obrigado pelo carinho. O Pedro Galvão, compadre do presidente Inês, o Matheus e a Rosana no centro, né? Sempre acompanhando a gente. Minha amiga Lena e o Dionísio, a Lena amiga do presidente Inês, um grande abraço, obrigado pelo carinho. carimbo audiência, setor Verdes Montes, o senhor Augustinho, companheiro do presidente Dinês, Carlei e família do setor Verdes Montes, o gordo do Espetinhos, também sempre acompanha a gente no setor Verdes Montes, a Aparecida do Bar, minha amiga Aparecida, o Dinho do Bar também acompanha a gente, o Dinho do Bar e Açougue, né? Sempre ouvindo aqui a programação da Rádio Monte Alegre, o Rony, filho do presidente, alô Rony, um grande abraço, Rony Loteiro, obrigado pelo carinho da audiência, o Betis, nosso amigo Betis, amigo do presidente Dinês, né? Lá de Goiânia, tá em Monte Alegre, um grande abraço, Betis, grande companheiro, obrigado pelo carinho da audiência, sempre ligados aqui na Rádio Monte Alegre. Essa é a Rádio Comunitária de Monte Alegre, pertencente à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte Alegre, ADECOM. Toda a nossa programação é voltada para você de Monte Alegre região. ADECOM agradece a sua sintonia. Associação ADECOM agradece a sua sintonia. Essa é a associação que luta pelos seus direitos e o desenvolvimento de Monte Alegre região. ADECOM. 87,9, a rádio com muito mais alegria. Melhor do FM, você curte aqui. 87,9. Pois a clareza dos olhos teus, será que foi o amor que por aí passou e acendeu? Moça dos olhos claros, quem pôs a clareza nos olhos teus? Por aí passou e acendeu. Seus olhos claros são duas esmeraldas que foram lavadas com águas das serras que veio do céu. Moça dos passos firmes, feito a águia voando no céu azul. Beleza tão bela te faz singela pra seu amor. Quem faz as trancinhas dos cabelos seus é o vento da serra que traz o perfume das flores da terra. Lhe dou um presente da minha virtude, essa é cantiga que eu fiz pra você, pra seu amor. Lhe dou o meu mundo e o meu universo, as cores que vêm do arco-íris não são de ninguém, só pra você, meu amor. Passos firmes, feito uma águia voando no céu azul. A tua presença tão bela te faz singela pra seu amor. Lhe dou um presente da minha virtude, essa cantiga que fiz pra você, pra seu amor. Lhe dou o meu mundo e o meu universo. universo, as cores que vêm do arco-íris não são de ninguém, só pra você, meu amor. As cores que vêm do arco-íris não são de ninguém, só pra você, pra você, meu amor. Que gosta de promoção, preço baixo, variedade é o melhor da região. Mercearia Central, vem conferir qualidade em produtos, você só encontra aqui. Vem, vem pra Mercearia Central, para a sua feira, é sem comparação. Vem, vem pra Mercearia Central, esse é o melhor lugar, é sensacional. Abasteça sua despensa na Mercearia Central, localizada em Cidade Monte Alegre, Goiás. Temos tudo o que você precisa com qualidade, produtos secos e molhados, todos os tipos de produtos e variedades. Ligue agora mesmo para 629-9651-4589 e faça suas compras conosco. A melhor entrega da cidade. Mercearia Central, sua melhor opção em compra. Mercearia Central. 87,9, a estação amiga de todas as horas. Quer divulgar a sua empresa? Anuncie a sua loja, serviço ou produto em nossa rádio. Entre em contato e faça parte da nossa programação. Primeira Cavalgada do Calunga. Dia 25 de maio de 2024. Grande festa após a cavalgada. Churrasco dos cavaleiros e muito forró. Saída do Riachão para o Saco Grande. Residência de Iris. Organização: Iris, Alidiano, Olímpio, Francilene, Demilton e Ezita. Você não pode perder. Grande cavalgada do Calunga. Dia 25 de maio. Você é o nosso convidado. Olha eu de novo, solteiro no meio do povo. Pintinho saiu do ovo, tô sapecando. Boa tarde. Continue na sintonia. Evite água parada. Neste período chuvoso, aumenta e muito a contaminação do mosquito da dengue. Para evitar ser vítima do mosquito, atenção para os cuidados básicos. Faça limpeza no seu quintal ou no seu terreno. Não deixe nada que possa acumular água, pois uma simples tampa de garrafas pode ser morador do mosquito e contribuir com o aumento. A dengue mata e tem feito muitas vítimas no estado e na capital. E tem aumentado bastante o número de pessoas contaminadas com a dengue ou zika. Contribua com a limpeza do seu terreno ou do seu lote. Cobre do seu vizinho o mesmo cuidado. Se todos juntos fazer a sua parte, a nossa cidade não terão pessoas doentes. Uma campanha do presidente Dinês da DECOM. A todos montealegrenses, apoio Rádio de Monte Alegre, a rádio do povo. Onze horas e 45 minutos. Eu preciso tanto de você. Meus olhos dá pra ver que eu já sou seu, que eu já sou seu. Dói em mim saber que você tem sentimentos por alguém e não sou eu, e não sou. Sinto meu

reclamando da minha frieza. Quer resposta na hora, mas só responde na hora que quer. É meu amigo Batista, se não dá, né? Engraçado, né? Aprendi a ser indisponível pra você, a visualizar e não te responder. Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho. Demorei, mas aprendi a ser indisponível pra você, a visualizar e não te responder. Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho. Demorei, mas aprendi. Aprendi. Demorei, mas aprendi. Atenção, clientes, se seu gás de cozinha acabou, faça o seu pedido com um depósito de gás Ultragás com a nossa amiga Maria do Gás. Lembrando que a partir do dia 28 de março terá brinde na sua compra, na compra do seu gás. Disque entregas 62999940608 ou 62999517473. Estamos localizados no setor Mãe Maria, na rua Lava Pé, sem número. Depósito de gás Ultragás. Da nossa amiga Maria. Aqui tem preço baixo todo dia. What is love? Você que está ligado aqui na Rádio de Monte Alegre, da Associação ADECOM, Associação de Desenvolvimento de Cultura de Monte Alegre, um grande abraço, meus amigos que acompanham a gente. Aqui você não deixa a gente falar sozinho, não, né? Que bom, é bom demais ter você na nossa companhia. Meu amigo Cláudio, alô Cláudio Manobra, motorista da Prefeitura de Monte Alegre. Meu amigo Cláudio, né? Filho de Dona Mirim aqui de Campos Belos, está em Monte Alegre prestando serviço aí para a Prefeitura de Monte Alegre, né? Fazendo transporte do pessoal aí de Monte Alegre. Um grande abraço, meu amigo Cláudio, grande motorista Cláudio, né? Amigo do presidente Dinês, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Dinês diz, Cláudio gosta muito da rádio, viu, Edmar? Manda um alô pra ele aí, então tá um alô aí, meu amigo Cláudio, a todos da Prefeitura Municipal de Monte Alegre. Deixa eu aproveitar aqui, abraçar também o prefeito Felipe Campos, um grande abraço, grande prefeito Felipe Campos, né? Tá sempre ouvindo a gente também, acompanhando aqui a rádio da Associação ADECOM, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu abraçar aqui também o meu amigo Alex da Rações, né? Rações Alex Taveira, tá ligado com a gente aí. Valeu, meu amigo Alex da Rações. Então você, meu amigo, precisa de rações pro seu bichinho aí, a dica, né? Procurar o Alex Rações, próximo antigo bar do Gerson, pareia praça do locomóvel. Grande abraço, Alex. Valeu, meu amigo. Obrigado pelo carinho da audiência. What is love? Você está ligado na Rádio de Monte Alegre de Goiás, da Associação ADECOM. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e audiência. Meu amigo Der da Prata, alô Der, um grande abraço. Ex-prefeito, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, né? Receba abraço aí do meu amigo Dinês, abraçando aí o Thor da Prata, a família do Dó, o Guinho, o Enes, o Hudson e a esposa do meu amigo Dó, minha amiga Ismênia. Obrigado pelo carinho e audiência. Toda a turma aí na Prata, né? O Dó e família, obrigado pelo carinho e audiência. Receba aí o abraço aqui pela Rádio de Monte Alegre, da Associação ADECOM. Um grande abraço a todos os amigos aí da Prata que acompanham a programação da rádio. Valeu então, meus amigos. Atenção, Monte Alegre de Goiás. Se prepare para uma promoção em gás jamais vista. Oh, vontade de ser escano de matar, só se te bem devagarinho. Alô, Mãos e Alegres de Goiás, vocês não podem perder. Vem aí a maior promoção em gás de cozinha já realizada na região. A Supergás vai promover uma super promoção especialmente pra você. Você não vai ficar de fora, aguarde. Pra vocês, Mãos e Alegres, pra vocês de toda a região. Se prepara aí. Está chegando uma promoção jamais vista em gás de cozinha. Super Gás! Aguardem! 12 horas e 18 minutos. Atenção, amigos e amigas, que gosta de carnes com qualidade e preço baixo, venha para o Açougue Talismã, do nosso amigo Valdecir de Abreu Machado, na Avenida Cavalcante, quadra 6, lote 3, Sedor Borges. Carne de qualidade é no Açougue Talismã. Já nem sinto falta de você carente me pedindo um beijo. Já nem lembro mais que ama azul e que odeia acordar. Quiosque da Z, espetinhos e jantinhas, as melhores delícias você encontra aqui no Quiosque da Z, em frente à rodoviária. Disque entregas 62999-344691. Quiosque da Z, aqui tem as delícias pra você. Alô, meus amigos, aqui é a Rua Marcos de Mateus. Amigos ligados aqui na rádio Adecon, da Rádio Monte Alegre, da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Monte Alegre. Grande abraço, meu amigo Adolfino. Alô, Adolfino, minha amiga Dulce, da Fazenda Paraíso, aí no Riacho, né? Tá sempre ouvindo a gente todos os dias ligados, acompanhando aqui a programação. Meu amigo Diniz de Sodimar, manda um alô aí pro Adolfino e pra Dulce, né? Fã da rádio da Associação Adecon. Valeu, meus amigos, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia. Ah, quem eu te amo parecia ser verdade, hein? Ah,

Bom demais saber que você está ligado aqui na rádio da Associação ADECOM, Associação de Desenvolvimento de Cultura de Monte Alegre. Grande abraço a todos os associados. Presidente Ney, abraçando os amigos, né? Deixa eu abraçar aqui o pessoal do Bar Altas Horas. Meu amigo Felício, alô Felício, grande Felício aí do Bar Altas Horas. Sempre ouvindo a gente aí, próximo ao Correio, né? Na Avenida Principal, Bom Jesus. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência em Monte Alegre, né? Sempre ligados com a gente. Deixa eu abraçar aqui também o Jocílio e a Joaninha na Fazenda Terra Branca. Alô, você da Fazenda Terra Branca. Grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Demir, Demir da Roçadeira, meu amigo Demir, trabalha na limpeza de lotes, né? Um grande abraço. São os amigos do nosso presidente, do nosso amigo Dinei, né? Sempre ouvindo a gente aí, presidente da ADECOM e demais associados que faz parte da Associação de Desenvolvimento de Cultura de Monte Alegre. Todos os associados, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Todos os funcionários aí que faz parte da ADECOM, acompanhando aqui a programação da rádio. Valeu, meus amigos. Valeu, presidente Ney. I want to break free. Vamos que vamos, só dá 87,9 em Monte Alegre de Goiás. Alôzão pros meus amigos do Cedor Palmares, o Jadir Filho, né? De Zé Menino, tá sempre ouvindo a gente. Meu amigo Jurimar em família, a Gleidinha no Pit Dog, todos aí sempre acompanhando a gente. Os meus amigos borracheiros de Monte Alegre, um grande abraço, obrigado pelo carinho. O Pedro Galvão, compadre do presidente Inês, o Matheus e a Rosana no centro, né? Sempre acompanhando a gente. Minha amiga Lena e o Dionísio, a Lena amiga do presidente Inês, um grande abraço, obrigado pelo carinho.